Sofreu, meu Senhor, na amarga cruz, e derramaste ali teu sangue a flux, que resgatou minha alma dos pecados seus e deu-me o céu de luz. Agora, Salvador, quero te honrar e enquanto aqui viver sempre te amar, e dando provas desse amor, meu coração desejo consagrar. Aceita, eterno Deus, a adoração que o I'm